quero-vos dizer que o Presidente da Câmara Municipal foi alertado por um conjunto de munícipes que o nosso centro de vacinação não estava a dar resposta e que estavam a ir a inscreverem-se em Nelas, em Ceia e em Tábua. E atenção, o nosso centro de vacinação tem funcionado bem. Podem não ter a disponibilidade das vacinas como acontecia. É outra coisa, atenção, não estou aqui a pôr em causa, pelo contrário, até quero dar os parabéns pelo trabalho que está a ser realizado e por isso não se ponha aqui em causa. Entretanto, falei com o responsável ou com o coordenador e ele explicou-me porque é que estava a acontecer isso. Ontem de manhã e recebi um telefonema do Ministério da Saúde a dizerem-me, Sr. Presidente, fique descansado porque vai haver um reforço de vacinas, e o senhor tem razão, vai haver um reforço de vacinas, de mil e tal vacinas, na plataforma, nem aparecia o Oliveira, não deixavam inscrever o Oliveira no hospital por causa do número de vacinas. Falei com o coordenador aqui do centro de vacinação, ele explicou-me, também precisava, ele próprio já tinha feito uma reclamação, e bem feita, atenção, foram resolvidas e estão resolvidos. Gostaria de fazer aqui um pequeno balanço de dados de 3 de junho e facilitado pelo ACES. No Conselho tinham sido administradas 13.074 vacinas. Na primeira vacina tinham sido vacinados, desses 13.000 tinham sido 37%, na segunda vacina tinham sido 22%, pessoas com mais de 80 anos, já com as duas doses, 72%, e dos 65 aos 79 anos, na primeira dose, tinham 78%. Por isso são números significativos que sirvam sobretudo de combate. Mas os critérios e a vacinação em massa não resolvem o problema também, deixem-me dizer, que é o facilitalismo de alguns, como não haja Covid.